0 curva esquerda, saída Momo, transição Flock. Controle 119.8, aciona 5003. Aí bota, puxa. Dezoito, obrigado, até a volta. Tá livre, tem painel, senhor? Afirmo. Ok, tem mais fácil agora imediato. Gente, assim que eu vou livrar. Aeroporto Sessão 63, 13, são 162 agora, autonomia de 5 horas e 11, alternando o galhão. Autorizado táxi Índia, ponte esperador 902, 1895, nível 902, Sessão 63, 13. 1895, ponte esperador 63, 13. Salvador, 3305. 3305, continua a aproximação, agora fica livre. 5393, decolagem autorizada na 0, vendo 080 graus, 099. Teve decolagem 519. Afirmo. E aí, tira. 9278, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, 08. Autorizado o pouso, pistão no zero, trem de pouso baixado, travado, tá 3305. Gente. 5393 a trip, decolou 47, controle 119.8. 119.8, 5396. Trip 5515, livre LS, informa estabilizar. 5557. Controle de Salvador, muito boa noite, trip 5393. Trip 5393, boa noite. Contato radar na decolagem, tipo manter 190, saída pouca. 190, saída pouca, 5393. Estabilizado, o 9076. Zero sete meia, completa de aproximação, chame em torno 18.95. 18.9, confirmada. 18.95. 1-3, ponte de espera 1-0, pronto. 3-1-3, boa noite, mantenha a ponte de espera 1-0. É, mantenha, é 3-1-3. Torre Salvador, muito boa noite, gol 1076, uma milha do externo de Serra, baixado, travado e avistado. Gente, no 076, número 2, aproximação, aguarda a pista livre. Guardando. Eu confio com o Fedor Mano, DLA. DLA, o CHG, muda no horário. Gente. Assim que acreditava? 1-3-1-3, conseguiu copiar a torre? Sim, ativo. Alguém me decola imediato. Gente, a linha mantém pistão no zero, só aguardando a liberação da aeronave da TAM. Pés, altímetro 1-0-2. Romeu Golf, chame Recife em 1-2-6-8-5. Solo 50, direita 1-2-1-9. 2-1-9 à direita, 3-3-0-5. Solo Salvador, boa noite, Alta 3305 Livrando. 090 grau 079. Iniciando, 3103090. Está 3305. Receptando e avistando. 5515, complete aproximação, chame torre 1189. 5515, ciente, graças, uma boa noite, boa trabalho. Livre LF, forma estabilizada. Então 3398, desça para 3000 pés, ou última tem Salvador 10132. 3000 10132, 3390. O farol de pouso não tá ligado, não? Tá do farol? É do TAM. Aquilo tudo ali é só uma luz de táxi, pô. Vamos lá. 6313, decolou 51, controle 1998. Gol no 076, livre pouso no 0. Canto 08, 0 graus com 069. Até logo, boa noite, senhoria. Pode confirmar o TAM? Só que pedir informação também, escuta. Controle, boa noite, Xané 63. Boa noite, decolou, vai livrando 1800 na sua escuta. Agora possível direto bridge. Xané 6313, contato radar na decolagem, submantém 3-0, com as duas. Direto Leda. Foi, 2000 Leda. Grato, né? 303. Forte, é isso? Afirmativo. Agora você pode me dizer, é o papi ou o farol? É o farol, velho. E o farol a gente não tem condições de mudar a intensidade. Não, não é da torre, não. O farol é, o, é a luz de táxi do TAM. Ah, afirmativo. É o segundo TAN táxi aí, a luz do farol dele, a luz de táxi dele, está muito forte, está incomodando lá na final. 5515, livre pouso no 0, vento 080 graus, 069. 5515, o 5515, eu vou avisar o pessoal de solo para pedir para formar o TAN para ele saber na próxima vez. Agora ele já virou ali, já melhorou, entendeu? Pro outro foi pior. Não, afirmativo, mas o senhor tem que pensar que ele pode fazer outras vezes, então nós vamos avisá-lo. Ok, muito obrigado. No 076, solo 52, solo 121, decimal 9. 219, obrigado. Aí, parceiro, obrigado aí pelo respaldo, hein? Que isso, companheiro, morro. Fala, Salvador, boa noite, voo no 076. No 076, Alfa Juliette, portão 02. 02, obrigado. O TAN 3305 solo? TAN 3305, pousa 612. Afirmo, tá livre 612. Só uma informação, a aeronave tava pousando fogo que a luz farol. Sua aeronave tava muito alto, atrapalhando no final da 10. Não sei se tem como regular ou não a intensidade da luz. Só passando informação, ok? Ah, tá. Certo, aí vai passar aqui pra manutenção. Obrigado. Ô, TAN, é o gol que pousou logo depois. É, aparentemente ele tá mais pra cima. Não sei, mas tá bem alto realmente. Tá bom? Um abraço, obrigado. Beleza, abraço, a gente vai passar pra eles aqui. Falou, obrigado. 2000, repórter 3 estabilizado, 3398, obrigado. 618, bom, 3:25 de autonomia e alterna Salvador. Autorizado, tá, fim de ponto de espera, torre 1895, Krengal 0112, Azul 4298. Autorizado, tá, cedeu o passador 10, quando o bloco de uma 0102, obrigado, até a próxima, boa noite. Salvador Approach, good evening, Oceania 6224. Good evening, Oceania 6224, descend 5000 feet. clear, Mari arrival, flight direct to Itá position. Mari arrival, Itá position, clear down 5000, Oceania 654, confirm altimeter setting 81011. Altimeter setting is 1012. 1012, thank you. 5393 está cruzando 100, senhor. Olha para o Aracaju. Ótimo. Paulo, Gol, 9287. This is 87, Sol. 360, Guarulhos, seu escuta. O 9287 tinha a central do plano de voo, tinha descontactado aqui, tinha uma CHG nessa aeronave, modificando o horário para 0020, porém estava com o destino modificado, então a CHG não foi processada. Acho que entre em contato com a companhia para verificar o problema. Peraí, qual é a CHG? Para o horário ou para o destino? É isso, tava mudando o horário, mas foi feita erroneamente, como se tivesse destino, fosse outro. Por isso não foi processado. A informação que plano de voo, se trata do plano de voo, passou. Só confirmando o destino, realmente Guarulhos, confirma. 9287 para Guarulhos. Ok, sim. Solo 58, libera a direita, 1, 2, 1, decimal 9. Nossa 2, Alfa, Juliette, 4, 3, posição no 0. Ah, 3, 3, 9, 8. Plano 3398, complete o final do procedimento ILS X-Ray, chame torre, 1 no 8, decimal 9. 18, não, sim, obrigado, ótima noite. Só vou confirmar novamente que o centro Recife normalmente não chegou ao seu plano. Tinha entrado em contato com o centro do plano de voo, só aguardando, ok? Sané 6313, chame centro Recife na frequência 133.25, alterna 125.1. 3325, obrigado, boa noite. Boa noite, bom. Trip 5393, chame centro Recife na frequência 126.85. 3085, boa noite. Boa noite. 3398, boa noite, pouso autorizado no zero, vento 080 graus 099. Sente livre pouso, pista no zero, 3398, obrigado. Azul 4298, decolou 0000, controle 119, décima 80. 3980, boa noite. Boa noite. 4298. Azul 4298, contato radar, saída Momo, suba e mantenha, 320. Sente, subir a mão, 320, 4298. Persona 6224, descend 2,000 feet, CNH 1012, cleared, ILS final approach, bus established. Okay, clear down 2,000, 1012, I report established, localizer, Persona 6224. 1,9,2,7, protocolo. 360 Guarulhos, autorizado, via Pesulu no meia, após bridge. Decola pistão no zero, curva direita, será da ELD da bridge. Controle 119, décima 8, aciona 5572. É, dá pra repetir a cópia que falaram um monte de uma vida. Por favor. Afirmo, 360 Guarulhos, autorizado, gol no 987. Decola pistão no zero, curva direita, saída da ELD, Leda, bridge. Prossegue a Pesulu no meia, controle 119, décima 8, aciona 5572. 360, decolar 10, direita, da El, Leda, bridge, o Pesulu no meia, 098, 572. Reporta, puxa, o 1987. Meia, tô aguardando a autorização do centro, hein? Bom, Salvador, tá 3398 na Alfa. 3398, taxia, Alfa, Juliette, parte 3, posição 05, atenta ao sinalizador. Alfa, Juliette, parte 3, posição 05, 3398, gratuito. O pote 3, 0387 de cargas, aqui, senhor? É, confia? É, portanto, esse pote 03 é esse de carga aqui antes, senhor? Tá sim, porém aquilo tá fechado, aí tem que ter que ser a via Juliette, o 3398. Ok, obrigado, senhor. 106. Ok, tá livre o taxiamento via hotel. Aguardando a autorização, não tenho nenhuma autorização do centro, só posso pagar a autorização após a coordenação do centro, ok? Do 4298, chame Centro Recife na frequência 126.85. 126.85, boa noite. Boa noite. Poder pagar a copa, aplicando 06. Já 06, prossiga. Já 06 em condições visuais, ajuste em Salvador no 02, mantenha 500 pés, reforce o parque de situação. Sanessic 224, complete final and contact tower, 118.95. Complete 118.5, hello. Total evening, Ocean S6225, establish a localizer with landing gear down and locker. Good evening, sir. Clear to land. Runway 10, 090 degrees, 09 knots. Ocean S6224. Obstruo 0, curva direita, saída coral. Controle 199.8, aciona 5021. Ok, clear to land. Ok, está autorizado o táxi até o hotel, mantenha o hotel, aguarde pelo cruzamento Pelicano. Alô, Salvador, 074, muito boa noite, por favor, para barulho. Eu não entendi, intensidade clareza 1, confirme? Voo 1074, solicitado 360 para Guarulhos, pronto para a copa. Aqui está meio entrecortada a transmissão, que verifica aí o PTT, aguarde o paracópio, voo 1074. Afirmativo, aguardando para a copa, 1074. Pelicano 06, autorizado o ingresso à direita aí pela pista, táxi via pista, agora a frequência da torre 118.95, altímetro 1012, táxi pela pista até a cabeceira 10. 224 on the ground at 10, leaving the runway next to the right, ground 129. Next to the right, 1219, Ocean S6224. ground, Dishonor 6224, good evening. Vacating on entering taxiway Alpha. Good evening, Oceania 6224. Proceed your taxi via Alpha and Juliet to 1001. Alpha Juliet to 01, Oceania 6224. Zona 074, cópia. Prossiga no 074. Autorizado Guarulhos, repetitivo 360. Decola da pista 10 com curva à direita, subida da El Leda, após Leda direto Bridge, onde intercepta Upper Zulu no meia, até Bravo Hotel Zulu, após direto Trive e conforme a rota do plano de voo. O transponder 5006 e o controle 119.8, gol no 074. Sente autorizado, 360, via rota do plano, decola da 10, curva direita após decolagem, saída da El, transição Leda após Leda direto Bridge, onde intercepta Upper Zulu 16, após BH, descente Trive. Volta transponder 5006 e o controle 11980 para o volume 074. Chame para puxa acionar ponte a 02. 02, relativa, confirma, recebe 5x5? Não, a intensidade tá boa, entendeu? Até o problema é tão pouco, às vezes, entrecortado, mas dá pra entender isso. Ativo, obrigado. Fica guardião 06. Guardião 06 na escuta de controle. Guardião 06, mantém o litoral sul, 500 pés, em condições visuais, ajuste 9002, reporte parque de Pituaçu. Portará Pituaçu, Guardião 06. Pelicano 06, decola 15, chama o controle 119.80. Ciente, controle 119.80. Controle, Pelicano 06. Pelicano 06, contato radar, saída coral, sub e mantenha 120. Agora o Pelicano. Pelicano 06, contato radar, saída Coral, sub mantenha 120. Ciente, Coral 120. Altan 3305. 3305 para Recife, Pucaracaju, a saída, guarde cópia. Guardando cópia. 95. Ou, 1287, está no posição 8, pushback funcionamento. 287, autorizado, chama para o táxi. Tá, chama. Torre ao Guardião 06. Controle Salvador, boa noite, 31, 77, 77. É, Guardião 06. Salvador, boa noite, 31, 77, 77. 31, 78. Chegada a Mari, desça para nível de voo 050, ajuste no 092. 050 com 1012, 4366. Faz autorização, TAM 3178, mantém o perfil de chegada a Mari. Mari está monitorado, com autorização. Controle 3178 foi autorizado pelo centro, mantém a flor de tato, confirme. TAM 3178, autorizado de tato, foi na flor de tato. Gente. 30, Upper Whisky 58, decola da pista 10, curva esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 119, decimal 8, transponder 5007. Autorizado Recife, nível 330, uniforme 58, decola da 10, curva esquerda, Pucaracaju. 119.8 é o controle, 5007 no transponder, tá? 3005. Serra Vitor 366. Aguardando. 7, tá? 3305. Correto, a ponte é 06? Afirmativo. Chame para puxa, senão. Vai chamar pronto, tá? 3305. TAM 3178, só uma dúvida aqui, pela chegada a Star Mari, a gente prossegue depois do TAM na Projetona. E o procedimento seria o risco que seria para o 366. Qual que a senhora prefere após o TAM e a nossa posição? TAM 3178 fica a critério, após o TAM, o senhor voar Duna ou Serra Vitor 366? Ah, então a gente pode prosseguir então, seguindo então conforme a TAM, a gente prossegue então na Projetona. Então o senhor vai fazer o procedimento ILS X-Way. Isso, muito obrigado. Boa noite. Boa noite. 09-2287, 55 a bordo, 1348, Alterna Galeão. Em 9287, autorizado táxi via parte 1 no Índia e Alfa até o ponto de espera da 10. Lá chame a torre em 1895, ajustado 1012. 1012, ótimo, Índia Alfa, 18, Paulo Fianca. Voo 9287, aproximando o ponto de espera da 10, estamos prontos. Boa noite, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 080 graus, 069. Afirmativo, está autorizado alinhar e decolar da 10, voo 9287. Então, 3178, desça para 2000 pés, ajuste na 012, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Descendo para 2012, autorizado X-Ray, informará a estabilizada, então 3178. Whisky para cópia Galeão, nível 320. Boa noite, Rio 5972, autorizado Galeão, nível 320, via pelo ISC 50, decola da 10, curva à direita, a subida da EL, transição Leda, após Leda direto Eudes. O controle em 198, transponder 5017, Rio 5972. Para o Galeão, continuidade 320, via uniforme ISC 50. Decola pistão no zero, primeira curva direita, no perfil da El, Leda, Eudes. 119.8 ao controle, aciona 50 no 7, Rio 5972. 98, valeu. Chamaremos para o puxa acionamento todo pronto, Rio 5972, obrigado. Dia, contato radar, saída da El, Leda, Brito, estudo, mantenha 360. 360, gol 9287. Salvador, Rotária 2582. Rotária 2582, Serra da Mare, terça para nível de voo 050, ajuste 1098. Desculpa 050, hora 02, Rotária 2582. Rotária 2582, acione identificação. Segundo ficou 2582. Dora, tá 3178. Então, 3178, complete final do procedimento ILS X-Way, chame torre, 118.95. 1895. 118.95. 95. Torre Salvador, OTAN 3178, uma milha da Índia Serra, baixando e travado agora. Gente, boa noite. Pista livre, autorizado pouso, 080 graus, 069. Nível pouso na 10, OTAN 3178. Taxa 3305, 176, bota 176, alterna Natal com 3 horas e meia de autonomia. Copiei 176, 330 Natal, é isso? Afirmativo. Ok, autorizado o táxi via Índia, Alfa, teu ponto de espera da 10, lá 1895, altímetro 1012. Índia Alfa 1012, lá 1895, tá 3305. Obrigado, bom trabalho. Chicletão, prossiga. 192-305, me mantenha 360, agora para transferir. Positivo, guarde, né? Dono 7 com curva à esquerda, subida Pucajama, Pujama direto na Caju. O controle é 198, torre 1895, transponda é 5025, Papai Romeu Chicletão. 9287, chame centro Recife na frequência 133.25, alterna 125.1. 3325.51, muito graça, obrigado, boa noite. 125.1. Chame a torre, bom voo. Olá. Salvador, clearance delivered, good evening, Oceanair 6224. Request ATC clearance to Aracaju by level 230. Oh, no. Have 190. Do you accept or wait for 230? We copy 190 and 6224. Okay, clear to Aracaju, flight level 190. Runway 10, left turn, Pucca departure. And Jamo intersection after Jamo fly direct Alfa Romeo Uniform Salvador departure control 190.8 and Squawk 5020 Ocean F6224. Ocean F6224 clear to Aracaju fly level 190. Take off runway 10 after take off left turn out. Pucca departure Jamo intersection. After Jamal fly heading Alfa Romeo Uniform VOR. Squawk 5020, departure service control 119.8. Stand 01, report to set up and pushback. Três 1 7 8, na escuta? Na escuta. Ok, prossiga o táxi em frente, ingresse na Juliette, após esquerda novamente, pátio 3, posição 06. Juliette, pátio 3, 06, 3178. Seguindo to ground control. Ok, stand by to the taxi, ok? Ajuste, autorizado para o procedimento ILS X-Way, reposta habilitada. Esse é autorizado para 2.10, autorizado para o procedimento ILS X-Way da pista 1.0, reposta para a parte habilitada, esse é o preço. Curva à direita, inicialmente prossiga via corredores, axé, caixa pregos, aguardando a liberação do controle para voar direto Ilhéus, e após Ilhéus conforme rota do plano. Acione transponder 5011, controle 119.8 e a torre 118.95. Vitor Tchareco. Tuno 1 na escuta. Ofera 2811, serviço radar terminado, 60 milhas sudoeste do VOR de Salvador. Mantém o nível de voo 120, chame Deus na frequência. 120.1. Duas aeronaves modulares, aeronave da Gol no portão 2 chamou para o pushback, é isso? Afirmo, 102. Se autorizado, chame para o táxi. Chamará 1074. Entendi. 305. TAM 3305, contato radar, sai da Puca, submantenha 330. Da Puca, atenção para 330, 3305. O TAM 3178 é o solo? Na escuta. A instrução foi até o pátio 3, companheiro. Tá? Juliette, após esquerda, novamente até o pátio 3. Gente, a gente tava tentando te perguntar, e você ficou chamando o voo, a gente achou que era no 6 aqui no 1. Como é que faz agora? Boa pergunta. Mantém a posição e aguarde. Vamos manter. A gente consegue voltar se for o caso. Fiz 178, prossiga. Consegue voltar pro parte 3. Parte 3 é a esquerda aqui, certo? Afirmativo, condições de fazer um 180 com segurança? Afirmo. Então faça 180, ingresso após direita, parte 3, a remota 006. Muito boa noite, Romeo Oscar 850 Thunder 10 requesting 85 clearance to Lisboa. Ok, Azores 850 stand by to copy 85 clearance. Stand by 850. Papa Romeo Vitor Charlie Echo, autorizado a alinhar e manter pistão 17. Autorizado acionamento, acuse pronto para o táxi. Papa Romeo Whisky, Bravo Whisky. Informe pronto para decolagem, Papa Romeo Vitor Charlie Echo. Salvador, gol no 074 para o Puxa, confirmando para o táxi, alterna Brasília, 4 horas e 30, estamos com 69 a bordo. Ok, 1074, táxi à direita, ponto de espera da 10, chame a torre 1895, ajustado 1012. 1012, ajustado 1895, na direita com 1074, obrigado. November 801, Whiskey Whiskey Ground. Ok, a clear taxi via apron 3, report to enter on apron 1. Torre Salvador, Força Aérea 2582, está na posição só final do procedimento ILS Equipe da Pistão 10. Torre Salvador, ciente, continua a aproximação, acuse com o trem baixo travado, Força Aérea 2582. Encontra na final com o trem de pouso baixado e travado, 2582. Papa Romeo Vitor Charlie Eco, decolou aos 4-1 da pista 1-7. Ingresse no corredor Axé, Caixa Pregos. Já no controle Salvador, 1-9-8. Gente, uma boa noite, senhor. Bom dia. Boa noite. Salvador, Papa Romeo Vitor Charlie Eco, decolado na sua escuta. Papa Romeo Vitor Charlie Eco, mantenha-se em condições visuais, corredor Axé, 1.000 pés, ajuste 9092. Confirme para o ideal para o destino. Autorizado pouso, pistão 1-0, 080 graus, 079. Veio o pouso com a série 252, apenas confirmado, após o pouso prossegue para o pátio da autoridade, estava 0. Seguinte, pátio da autoridade. Salvador, boa noite, total 9908. 9908, número 2, sua cópia, 340, Guarulhos, aguarde. Autorizado táxi, ponto de espera, pista 17, táxi aí Papá. Papá Romeu, uísque, bravo uísque. Lima, Papá, Papá Tango, flight level 350, via Upper Zulu 19er, until Bangu intersection, then Upper November 866 to Sierra Alpha Kilo Sierra India, then via flight plan route. Runway 10, left turn, Momo departure, and Frotti transition. Foxtrot, Romeo Oscar, Tango, India transition. Frotti. Salvador departure, control 119.8, and squawk 5033. That's so it is 85850. On Upper Zulu 19 Bangu, Upper November 866, initial flight level 350 for runway 10, after departure on the left turn, confirm Momo transition and front transition, 119.1 and on the squawk 5033, Romeo Zulu Oscar 850, confirm. Your departure procedure will be Momo departure and Frotti transition and Salvador departure control 119.8 119.80. Roger, Momo departure, Frotti transition, Salvador departure 119.8. Report to start up and pushback. Roger, 6224, report for taxing. Report for taxing 224. Confirme, intensidade, clareza 1. 5972, autorizado, puxa acionado, pátio 3, chame para o táxi.